Salve, salve aí, rapaziada. Aí, tô aqui pra te falar que o crime é pecador, tá ligado? Aí, muitas pessoas estão indo de bobeira. Chapéu atolado, nem sabe onde tudo isso vai parar. Mas aí, o crime quer te arrastar. O único lugar que você vai conseguir chegar, mano, é na cadeia ou no cemitério. Se liga só, emissários do gueto, mano, tá aqui pra te falar a verdade, tá ligado? Olha, mano, é inevitável, a vida do crime é embaçado. Quem não conhece, fica ligado. Fique esperto porque o crime pode te arrastar. Se você não conhece, então sai pra lá. Porque o crime é fugir, seu futuro ele quer tirar. Na minha quebrada tem vários vacilão. Também tem vários manos que estão nesse mundão. Também tem várias minas, muito firmeza, que estão nessa vida. Vida de tristeza, vida que nos condena, vida que nos mata, vida que nos diz quem é o homem, quem é a praga que infesta todo esse mundão. Pode ser eu, você, até seu irmão. Aqui é correria, com muita agonia, de ver os meus parceiros caindo nessa via. Tem duas opções pra você escolher: seguir o seu caminho ou o crime defender. Então, mano, só te dou um aviso: o crime não compensa, o crime não é um paraíso. É esquisito eu tá falando nisso, mas é a verdade que mexe bem comigo. Não tenho nada contra se você escolher o crime de opção pra sobreviver. Eu sei que o desemprego é um problema, você sabe que ele tem consequência extrema. Vixe, mano, o crime é pecador. Graças a Deus o crime não me levou. Um salve pra você que conseguiu se libertar, ou que está tentando, é só acreditar. Então, vixe, mano, o crime é pecador. Graças a Deus o crime não me levou. Um salve pra você que conseguiu se libertar, ou que está tentando, é só acreditar. Se liga, meu parceiro, na quebrada tá difícil. Muitos manos na correria, muitos manos no vício. Pra que fumar pedra e roubar na quebrada, se você pode arrumar um trampo e sair com os camaradas, curtir algumas minas e dando um rolê, evitando de surpresa e aparecer na TV. Algemado, machucado, espancado até morrer, por ter roubado um carro pra poder vender e tornar esse dinheiro em droga pra usar. Meu destino pode ser esse, fé em Deus, cê tá lá. Tô abrindo o seu olho, se liga na minha letra. WGO, muita fé, muita treta, pode acreditar, é real, é verídico, franco interior. SP, compromisso de mostrar a realidade de um país indefinido, corrupção, exagerado principalmente dos políticos. Saem na TV, notícia toda hora, que os bandidos de Brasília roubando até umas horas. Milhões e bilhões tentam disfarçar, de terno e gravata, tentam disfarçar que o crime é bem louco. Difícil de acabar, então, vixe, mano, o crime é pecador. Graças a Deus o crime não me levou. Um salve pra você que conseguiu se libertar, ou que está tentando, é só acreditar. Então, vixe, mano, o crime é pecador. Graças a Deus o crime não me levou. Um salve pra você que conseguiu se libertar, ou que está tentando, é só acreditar. Preste atenção, a família tá unida, nego de WGO, mandando muita rima, sempre com coragem, falando a verdade, representando o gueto de todas as cidades. A família tá unida, para te falar, nosso tempo é curto, vamos aproveitar, sem droga, sem crime, se você quiser. A vida do crime é louca, né? Um dia cê tá vivo, outro dia cê tá morto, outro dia tá em cima, outro dia no esgoto. Por isso que eu falo que o crime é pecador. Eu agradeço a Deus que o crime não me levou. Eu fico só de fora, só observando. Eu vejo até polícia fumando com malandro. Aí você vê como é esse país. E sempre no jornal a casa vem caindo, sempre os castelos estão sendo derrubados. Sempre tem PM no meio mascarado. Esse nosso som não é pra boy escutar, mas é pra malandro de verdade se ligar. Aí, molecada, quanto tempo eu falei que o crime é bem louco, que não é pra vocês, então. Vixe, mano, o crime é pecador.